Rádio Super Condá AM, 610 kHz. Chapecó, Santa Catarina. Credibilidade, agilidade e compromisso com a comunidade. Uma emissora interestadual. ZYJ 746, 610 kHz. Rádio Super Condá AM. Chapecó, Santa Catarina. Começa a partir de agora na Super Condá AM 610. Sabadão do Cowboy. Sabadão do Cowboy. Das 18 às 20 horas. Locutor Teles e locutor Padilha. Aqui você sempre tem como companhia o melhor da música. Sinta essa energia. Muito bem, gente. Boa tarde, Chapecó. Muito boa tarde para você, amigo ouvinte de todas as localidades, alô oeste catarinense, para você de todo, olha só, de todo o interior, para você de todos os bairros, sejam bem-vindos. É isso mesmo, apertem os cintos, porque acabei de pegar aqui a grande missão de tocar o bonde. É isso mesmo, com muito sucesso, ele, o Catalão, fazendo então o programa O Som do Esporte e trazendo para você muita música gostosa, música bonita. E tá chegando no ar para você agora, locutor Tênis, das 18 às 20 horas, com muita música gostosa, para você curtir, dançar e se animar o finalzinho do seu domingo. Sabadão do Cowboy, é fogo na bota. Então faz assim comigo, afasta o sofá da cela, pega a patrulha e, é claro, aproveita e dança essa, põe no 12 e vem comigo. YJ 746, 610 kHz. Rádio Super Condá AM. Chapecó, Santa Catarina. Mila ouro inteira roça, pianta milha, anca mandioca, escoe, anca patate. Crio galine, anca piti, faraone e cabriti, anca um foque de vaque. Questo ano. Voglio pace per tutti noi. Questo anno voglio pace per tutti noi. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti italiani, castigliani, alemani, Olá, que é indígena e tudo ligado pela Rádio Super Condá. Adesso gringo lá, Domênica. Pela direção da família de Alfredo Lang, quatro pela técnica do maquinista Neumar Vieira. Doi pela torre de Amélia, Dona Neuza e questo parador. Temo fine due portando avanti le radici dei nostri antenati. AM 610, Rádio Super Condá, a marca do jornalismo livre. Jornalismo sério leva esta marca. ZYJ 746, 610 kHz, Rádio Super Condá. Informação total.